De posse do microfone lhe apresento um sujeito homem filho, legítimo do movimento hip hop. Retrato tudo que vejo e transformo num toque. Graves, agudos, poesias, gueto. A periferia é minha casa onde me sinto muito bem. Sua quebrada é muito longe, mas aí o que é que tem? Aqui é uma família, chega mais pra conferir. Quem manda a ideia é Paulinho MC. É fato na periferia, o bicho pega, sai da frente. O dedo aperta, o tambor gira, mano, morre muita gente. Mais uma dona Maria de luto chora de dor, pois perdeu o seu menino, seu filho, seu grande amor. Até quando passaremos por esta cena constante? Uma bala corta o gueto, vejo a morte num instante. Eu te peço nesse rap pra que você me ajude, conscientizando os manos, um salve do atitude. Um só gueto, uma só nação, unidos pelo rap, cantando com coração. Amor, respeito em primeiro lugar, grupo dilema tá na fita, pro jogo quebrar. A escravidão acabou, pode crer meu irmão, bota fé, ré. É só conexão, respeito, amor e muita sinceridade, ré. Grupo dilema de verdade. Retrato falado, súplica do gueto, renascendo da cinza, estilo de rua, dilema é desse jeito. Na calamidade eu mais uns truta se ocupa no projeto da paz. Tropa de elite aperta o base e confirme é da boa, é da pura, nós é que faz. Atitude positiva, Cleo Street assina, mina da firma, não fica pra trás. É, pode crer até mais. O meu pai é negro, a minha mãe é negra e eu sou negro também. Eu canto como um negro, eu danço como um negro, isso me faz bem. Meu cabelo enrolado, meu swing invocado, satisfaz meu eu. Eu vou cantando sempre, eu vou seguindo em frente o dom que Deus me deu. Um só gueto, sai da frente que é nós. Um só gueto, ouça o som da nossa voz. Um só gueto, todo mundo uma família. Um só gueto, se liga na batida. Um só gueto, sai da frente que é nós. Um só gueto, ouça o som da nossa voz. Um só gueto, todo mundo uma família. Um só gueto, se liga na batida. Deixa com nós. CP na voz, faz a corrente na decente, bem diferente dos que destrói. Família, sonhos, lares, nas esquinas, nos bares, quantos males. Unidos pelo amor, na nada que nos cale. Fale, assim como nós, em busca de paz e de união. De coração, família, calamidade pública. Satisfação, eu, Alisson, é o Jay Rames, ha, rap é o som. 20 segundos é muito suficiente, acredito que seja o tempo exato pra falar no que preciso. Rima concreta é de fato, a união tá formada. DJ Ralph aumenta o som, que a produção tá bala. Por várias partes do mundo que precisa escutar, por vários loucos que falam quando precisa calar. Súplica do dedo, salve, eu me apresento, porque o rap é compromisso e já foi dito há muito tempo. Satisfação que bola rapa, rap no sinal, na caixa de MC pra MC, passo a passo na jornada, projeto da paz, na fé pelo respeito. Tamo junto e misturado, seja o branco, seja o preto, é só B2 nossa casa. O sol brilha todo dia, juntando e misturando, um só gueto, uma família. No grave o protesto, a carapuça causa dor, do palácio de ouro pro mendigo na rodô. O meu pai é negro, a minha mãe é negra e eu sou negro também. Eu canto como um negro, eu danço como um negro, isso me faz bem. Meu cabelo enrolado, meu swing invocado, satisfaz meu eu. Eu vou cantando sempre, eu vou seguindo em frente o dom que Deus me deu. Um só gueto, sai da frente que é nós. Um só gueto, ouça o som da nossa voz. Um só gueto, todo mundo uma família. Um só gueto, se liga na batida. Um só gueto, sai da frente que é nós. Um só gueto, ouça o som da nossa voz. Um só gueto, todo mundo uma família. Um só gueto, se liga na batida. Aí parceiro, todo junto se liga no tom. No swing, na levada, cuida esse som. Na quebrada que os fatos acontecem. Alguns morrem de medo, tem outros que se crescem. Um só gueto, sai